menina. Swingue tão gostoso que a galera delira. Vem chegando a grafite com esse som que arrepia. Ela se vale nessa dança que é pura energia. Simbora! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, vem comigo, vem cantar. Joga a mão pra cima, deixa teu corpo balançar. Põe a mão no coração. Eu te amo, grafite é loucura, é paixão. Isso é grafite, meu mãe. Estação presente aí com a grafite, né? É, um abraço aqui, o Val Clássico, que também tá na escola de Cotó. Grande abraço, Val Clássico. Valeu aqui a galera Sera Mirinho, do Ricardo, Tupo Ciclone e também o Cleibe Clébia, Neto Ciclone, Romo Gravações, gravando tudo. Simbora, galera. Valeu, Elvis.